quebrada, samba lele precisava, é de umas boas lambadas. Samba, samba, samba, lele. Samba, samba, samba, lala. Samba, samba, samba, lele. Pisa na barra da saia. Oh, morena bonita, como é que se namora? Põe um lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora. Samba, samba.